peguei um avião e viajei até a Suíça para passar a limpo a história, obviamente pagando todas as contas do meu bolso. Nessa reunião, os representantes do PSI confirmaram que o extrato é falso e que eu não tinha nenhum vínculo com a instituição financeira, muito menos uma conta. Ser vítima de injustiça é muito ruim, mas, por outro lado, isso serviu para mostrar a falta de ética da Veja, uma revista sem credibilidade que já sofreu diversos processos e, mesmo assim, não deixa de fazer publicações sem prova. Eu sou Carlson Galdino, hoje estou aqui sozinho e vamos lá. Noir. Politicast News. Bom, antes de começar, gostaria de lembrar vocês que lá no kitter.se/grupo/politicast nós publicamos notícias que encontramos por aí pela internet e que julgamos que seriam interessantes. É só seguir lá e acompanhar o que nós estamos lendo por aí. No dia 2 deste mês foi publicado no site do Politicast uma apresentação, um conjunto de slides explicando como ouvir podcasts, como procurar, que programas utilizar. Nós fizemos algumas recomendações de programas para Windows, para Linux, para Mac, para Android, para iOS. Provavelmente você já utiliza algum programa, já que você está acompanhando um podcast, mas se não, dê uma olhadinha lá que você pode achar alguma informação interessante. E também deve ser útil para quando a gente quiser divulgar a mídia podcast para algum amigo. Não deixe de conferir. A Beatriz Cata Preta, que era advogada de alguns dos delatores da Lava Jato, deu entrevista no Jornal Nacional, onde ela disse que deixou a carreira de advocacia, fechou o escritório. O fato mais importante que a levou a fazer isso foi a pressão que ela recebeu da Câmara, que aconteceu logo após a denúncia, a delação premiada do Júlio Camargo, que citou Eduardo Cunha. Ele disse que pagou 5 milhões a Eduardo Cunha. Depois disso, ela alega que recebeu muita pressão, muita intimidação, que por temer pela segurança da família, pela segurança dela, ela deixou a advocacia. A CPI da Petrobras, logo após esse incidente, passa a convocar o Júlio Camargo, dá uma certa ênfase nisso, para chamá-lo para depor. E a gente fica na dúvida, né? Será que realmente eles estão agindo por conta própria ou estão sendo manipulados pelo presidente da Câmara? Esse depoimento do Camargo é polêmico porque no primeiro depoimento ele não havia citado o Eduardo Cunha. No segundo ele já cita, fala que deu 5 milhões. Um outro absurdo dessa CPI é que eles convocaram a Cata Preta para depor lá. Isso antes dela ter deixado a advocacia. E isso vai totalmente contra a ética profissional, é um desrespeito à profissão, à advocatícia. Você não pode convocar um advogado para depor sobre um cliente dele no momento em que ele é advogado em defesa daquele cliente. Isso pode ser encarado como uma forma de tentativa de obstrução da justiça, prejudicar a investigação de alguma forma. E isso também foi uma atitude que nasceu lá na CPI da Petrobras, que, curiosamente, tem aliados de Eduardo Cunha lá na cúpula, né, na presidência, e conduzindo essa CPI. Ou seja, ela pode estar sendo utilizada na prática para blindar os envolvidos, ao invés de avaliar, de analisar e investigar, para confirmar se há mesmo essas irregularidades, se eles estão mesmo culpados nisso. Outra coisa curiosa é que o pessoal lá da CPI contratou uma empresa de investigação e só a presidência da CPI que tem informações sobre esse contrato, sobre como estão sendo conduzidas as investigações. Salvo engano, o alvo prioritário é justamente o Camargo, que foi quem delatou o Eduardo Cunha. A tentativa parece ser de tentar invalidar a delação. Ou seja, os interesses pessoais estão aparentemente se sobrepondo aos objetivos que deveriam ser os da CPI. E por falar em Eduardo Cunha, CPI da Petrobras, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi mais votado nas eleições para continuar na Procuradoria-Geral. As eleições aconteceram recentemente, ele teve 799 votos, o segundo lugar ficou com 462, o terceiro com 402. Essa lista tríplice vai ser passada para a presidenta Dilma e ela não tem a obrigação de escolher o primeiro lugar dessa lista. Mas, historicamente, tem sido escolhido sempre o primeiro. Ou seja, o pessoal da Câmara e do Senado deve estar bem preocupado com essa situação. O triste dessa história é que, para o Procurador-Geral da República assumir, sendo o próprio Janot ou um outro, o nome que a presidenta escolheu vai ter que ser passado, vai ser aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Feito isso por voto secreto. Aí é que está o problema. Pode ser que, devido ao que está acontecendo nas investigações de Lava Jato, que está preocupando muitos políticos, os políticos acabem rejeitando a sua indicação, caso ele seja indicado pela presidenta. E isso leva a um questionamento interessante, né? Até que ponto é válido o uso de voto secreto? Eu não sei exatamente por que o voto é secreto nesse caso. Se alguém que está ouvindo tiver alguma informação a respeito e quiser falar, pode entrar em contato com a gente, que a gente fala, a gente repassa depois. Mas é curioso, né? Num caso desses, que tem um procurador que está dando seguimento, tentando agilizar as investigações dos políticos, fica muito confortável para os próprios políticos que estão sendo investigados votarem contra a sua indicação, sua recondução ao posto, porque a população não vai saber quem foi exatamente que votou. E agora, duas notícias que tivemos relacionadas à revista Veja. Uma delas foi que o Lula processou a revista por farsa, pela capa da edição do dia 29 de julho, onde a Veja tenta colocar, associar o ex-presidente, mais uma vez, a Lava Jato. Quando, até o momento, não houve um envolvimento, ele não está sendo investigado por nada disso. Se ele está envolvido ou não, não sei. Mas a questão é que não está havendo investigação nesse sentido. E a Veja, mais uma vez, força a barra e tenta colocá-lo no meio da fogueira. Então, finalmente, o ex-presidente resolveu processar a revista. E, curiosamente, outro que teve problemas com a Veja foi o Romário, o senador Romário. A Veja denunciou que ele teria uma conta na Suíça no valor de 2,1 milhões de francos. Ele, de início, disse que ficou feliz com a notícia, porque, segundo ele, não sabia que tinha esse dinheiro todo, e que se ele tinha esse dinheiro, provavelmente deveria ser por conta da época que ele jogou na Europa, e ele iria atrás do banco para pegar mais informações a esse respeito, para, caso confirmado, trazer o dinheiro para o Brasil, pagar os devidos impostos. Acontece que ele foi lá na Suíça, levou a imagem lá na revista, a imagem que a revista publicou do extrato bancário dele. O pessoal do banco disse que aquilo se tratava de uma fraude, que não era verdade, não existia essa conta, e agora ele está revoltado com essa situação, já convocou implicitamente no Facebook os que o seguem para pressionar contra a revista. Os jornalistas responsáveis pela matéria excluíram até a conta do Facebook porque não aguentaram a pressão. Ele disse, inclusive, o seguinte: certeza que eu não fiz nenhuma aplicação no período recente. Também não recebi nenhuma notificação do Ministério Público a respeito. Mas como se trata da revista Veja, se a informação estiver errada, não será uma surpresa. O que ele acredita é que ele está sendo atacado por conta de estar presidindo a CPI da CBF. Há uma tentativa de enfraquecê-lo. E até porque ele está sendo bem cotado como o futuro prefeito do Rio de Janeiro. Pois é, a revista Veja, ela se acostumou a fazer muita manipulação de informações, a forçar a barra, a atacar pessoas que eles encarem como inimigos deles. E isso sempre foi um problema. O pessoal parece que vem deixando, não parece tomar atitude contrária a isso. Então eu acho muito bom que finalmente o Lula, que é uma das maiores vítimas da revista, se posicione judicialmente, tente processar a revista pelo que ela vem fazendo. E agora o Romário também está sendo, ele pode acabar abrindo processo também. Estou processando a revista Veja e os jornalistas que escreveram a matéria, cobrando uma indenização por danos morais, no valor de 10 vezes o que eles disseram que eu tinha na Suíça. Se você ainda acredita, ainda confia nessa revista, eu recomendo que procure o dossiê feito por Nassif, que ele relata vários fatos desde muito tempo, desde o início do século, como a Veja foi modificando e se tornando um instrumento assim, de manipulação mesmo, de tentar, de arma. Confiram lá, o link vai estar no post. E prosseguindo sobre essa questão de manipulação, o Luiz Flávio Gomes, no Congresso em Foco, publicou um artigo bem interessante relatando como a grande mídia mistifica a realidade e manipula a opinião pública. Ele relata lista vários pontos, várias formas de manipulação que a mídia costuma adotar, Por exemplo, a primeira que ele fala é a estratégia da distração, que faz com que o cidadão comum se interesse apenas por fatos insignificantes, enquanto aqueles fatos de maior relevância, que são os que vão mudar mais, afetar mais a vida de todo mundo, incluindo do próprio cidadão, passem despercebidos. Essa é uma forma sutil de manipulação que a grande mídia está acostumada a fazer. Outra é o princípio do problema, solução do problema. Aqui, lendo como ele coloca, ele fala que a partir de dados incompletos, incorretos ou manipulados, inventa-se um grande problema para causar uma certa reação no público, com o propósito de que seja este o mandante ou solicitante das medidas que se quer adotar. Ou seja, se quer tomar alguma decisão em particular, e aí tenta-se criar um problema, amplificar um problema para que a própria população clame por isso. E aí pareça que essa iniciativa, essa demanda parte da população, quando na verdade era o interesse maior. O que poderia ser um exemplo disso seria o caso da redução da maioridade penal. Aparentemente há uma pauta aí que pretende fazer privatização de presídios no futuro. A gente já tem uma situação caótica de presídios superlotados. A partir do momento que se reduz a maioridade penal, mais gente vai para os presídios. E lembre-se que tem aqueles crimes que não tem vítima, né? Que são os crimes de tráfico de drogas, que continuam prendendo muita gente. E com isso a população carcerária vai crescendo, vai chegar um ponto que o governo vai dizer: não, a gente não tem condições de manter isso, vamos ter que privatizar. Parece que essa pressão para redução da maioridade penal tem a ver com essa demanda de aumento dos presídios. Isso aí, pelo menos, é o que eu vi, entre outros cantos, no documentário curto feito lá no Rio de Janeiro pelos policiais militares, onde os próprios policiais revelam essa suspeita. E eu não vou falar dos outros tópicos desse artigo, são 10 formas que ele lista de manipulação que a mídia adota. São muito interessantes, recomendo que vocês vejam lá, vale bem a pena. E por falar em polícia militar, ainda no Congresso em Foco, há um artigo enorme lá falando sobre os abusos físicos e psicológicos sofridos por policiais militares durante a sua formação e até no prosseguimento do seu trabalho diário. Esse artigo é feito por Ciro Barros e revela os absurdos que os policiais acabam sofrendo lá dentro dos quartéis. O procedimento de treinamento da polícia militar ainda é muito parecido com o de soldados. Os policiais são tratados de forma humilhante, sem direitos reconhecidos. Então, quando eles saem para as ruas, que direitos eles vão querer, se esforçar para garantir aos demais, se eles próprios não recebem esses direitos? Por exemplo, o Darlan, que era policial, é um dos que são citados nessa matéria. Ele fala que quando ele estudava filosofia ao mesmo tempo, ele começou a questionar algumas ordens e aí ele começou a ser tratado como preguiçoso. Ele diz: ó, fiquei com essa fama no quartel, é uma lavagem cerebral. O militarismo é uma espécie de religião que cria fanáticos. Ordem unida, leis militares, os regimentos e tal. Aqueles gritos de guerra, essas coisinhas bestas que os policiais vão aprendendo, como arrumar direito a farda. Você pode ser preso se não tiver um gorro ou chapéu na cabeça. Essas coisas só atrapalham a vida dos policiais. Às vezes eu pegava um ônibus superlotado, chegava com a farda amassada e ficava sexta, sábado e domingo preso. Você imagina, por causa de uma besteira dessas, isso é ridículo. É o que ele fala. Há casos, inclusive, de policiais que são mortos durante o treinamento. Maltratados, é cobrado demais deles. Por exemplo, o caso do recruta da PM, Paulo Aparecido dos Santos, de 27 anos, que foi morto após uma sessão de treinamento. Durante a sessão, segundo os relatos de outros recrutas, quem não conseguia acompanhar o ritmo da sessão, os treinamentos físicos, era obrigado a sentar no asfalto quente, que naquele dia fazia mais de 40 graus, ou era submetido a choques térmicos com água gelada. Uma coisa preocupante que fala nesse artigo é que no Rio de Janeiro, até 2006, ainda estava tendo treinamento, curso sobre tortura. E aí imagine, em 2006, isso aí não faz nem 10 anos. E como é que vai mudar a forma de tratamento da polícia para a população se internamente ela é desse jeito? Por isso que a gente precisa urgentemente de uma reforma na polícia militar. Não quer dizer que a culpa seja dos policiais militares, é uma coisa da própria instituição que está desse jeito. Eles precisam de um treinamento mais voltado para a proteção da população do que para confronto. Eles são treinados como soldados, e aí quando eles vão para as ruas, eles vão com a mentalidade de guerra. E aí é aquilo, se você está diante de um possível inimigo, você tem que ir atirar antes, porque senão o inimigo vai atirar em você. Numa guerra é assim que funciona. Acontece que nas ruas, nas cidades, não, tá, não é para ser encarado como guerra. A guerra é criada pelos participantes. A ação da polícia deveria ser de proteção da sociedade e um confronto que tentasse evitar ao máximo o uso de armas, só nos casos de real necessidade. Por isso que há tanto movimento defendendo que seja desmilitarizada a polícia, defendendo que o acesso a armas pesadas seja restrito. Eu acho que seria muito interessante assim. A gente deveria ter bem mais policiais nas ruas, mas policiais com treinamento, né, com a visão mais de cidadão, de respeito ao cidadão, aos seus direitos. Segundo dizem no artigo também, dentro da própria polícia militar, eles incentivam que haja mortes. A famosa pena de morte não oficial, extraoficial, ela é incentivada. O que eles tentam se preocupar é que haja uma divulgação disso, das mortes e das causas. Desde que não se saiba que foi a forma como foi conduzida, segundo eles, pode ser feito, né? Pode ser assassinado. Eles incentivam isso. Aí se eles prendem um suspeito de roubo, quando não tiver ninguém olhando, eles podem espancar, matar sem problema. Pelo menos na visão que parece ser a visão não oficial da instituição. Em boa parte dos estados brasileiros, a polícia militar ela segue como base as normas do exército, e quando não, elas são fortemente baseadas nas normas do exército. E no fim das contas, isso acaba sendo também mais um dos casos de consequências que a gente tem da ditadura, mais uma das consequências daquela fase. Essa parte da polícia militar seguir as normas do exército veio dessa época da ditadura e continua sendo seguida até hoje. O uso de torturas, a forma de encarar cidadãos como inimigos é também um resquício daquele tempo. Então a gente teve uma redemocratização do país quando acabou a ditadura, mas a polícia militar continuou praticamente a mesma. Então a gente precisa discutir esse ponto e precisa ver uma reforma, uma modernização na mentalidade, nas normas da polícia militar no Brasil. E agora uma notícia que está veiculada no site do Partido Pirata é que o deputado federal Silvio Costa, do Partido Social Cristão, em Pernambuco, está querendo alterar o marco civil da internet para incluir exigência de guarda do nome completo e números do CPF dos internautas que quiserem publicar alguma coisa na rede. Isso aí tem um pouco de justificativa se a gente considerar que a nossa Constituição atual veda o anonimato. Porém, na internet, assim, torna-se muito necessário que as pessoas possam se expressar de forma anônima em certos momentos, porque o anonimato é um instrumento de proteção do indivíduo. Seja uma proteção contra o Estado, certos estados, quando se quer fazer críticas, ou certos poderes, quando se quer criticar de alguma forma, seja uma proteção contra criminosos em outros, né? Eu sei que o curioso é que na Alemanha, enquanto isso acontece no Brasil, na Alemanha, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais de Hamburgo disse que redes sociais não poderiam alterar os nomes das pessoas ou pedir para que fornecessem qualquer identificação oficial. Eu sei que, em resumo, essa exigência de que as pessoas coloquem CPF para poder publicar, ela está querendo servir de instrumento para combater as ofensas, divulgação de boatos, esse tipo de crime que vem acontecendo cada vez com mais frequência aí pela internet. Acontece que exigir o CPF não vai necessariamente resolver essa questão, porque empresas que trabalham com esse tipo de coisa, com mídias sociais, e que prestam serviços justamente para falar, para espalhar boatos, para difamar, e até pessoas mal intencionadas podem muito bem usar CPFs de outros ou usar CPFs falsos. E aí temos dois problemas sérios, né? Primeiro, a usurpação de identidade, porque, infelizmente, não é difícil se encontrar CPFs de pessoas por aí, né? Na internet, em resultado de concurso, em certas situações, a gente acaba encontrando CPFs. E esses CPFs podem ser utilizados para falsidade ideológica. Quem tem interesse em simplesmente falar mal, em prejudicar a imagem de alguém, não vai se incomodar de prejudicar a imagem de uma outra pessoa que seria colocada como autora daqueles comentários. E o outro problema é que não é difícil gerar CPF aleatoriamente. Tem programas para isso, é uma coisa simples. Então é muito fácil também essas pessoas mal intencionadas que querem divulgar informações erradas, prejudicar imagens, fazer ataques, assassinatos de reputação, e esse tipo de coisa, não é difícil para elas recorrer a programas desse tipo para criarem perfis falsos do mesmo jeito. Ou seja, essa situação, essa exigência de se publicar essas informações, na prática só vai deixar as pessoas que seguem as normas mais vulneráveis, enquanto as que não seguem as normas vão continuar não seguindo do jeito que agiam antes, podendo inclusive envolver outros crimes além daqueles que já praticavam. É uma prática questionável, merece ainda muita discussão a esse respeito. Infelizmente, geralmente esse tipo de coisa, esse tipo de decisão é tomada de maneira ditatorial. Lá algum deputado ou senador tem uma ideia desse tipo, mirabolante, e tenta colocar em prática. Os próprios colegas de casa geralmente não tem tempo suficiente para discutir essas coisas e acaba muitas vezes sendo aprovadas leis que prejudicam mais do que ajudam. Vamos torcer para que isso seja melhor discutido e que se chegue a uma solução realmente boa para esse problema dos crimes contra a honra, crimes de difamação que a gente vem sofrendo hoje em dia. Você acabou de ouvir Politicast News.